Hoje trazemos para vocês a obra de dois contemporâneos de Cláudio Monteverde. Cláudio Monteverde já é um dos nossos fregueses aqui. Nós já apresentamos muita coisa dele. Eu gosto por demais, principalmente um dos seus trabalhos, que é Orfeu, um dos meus preferidos. E esses dois contemporâneos seus, que não são tão conhecidos, têm uma obra belíssima, como vocês estão conferindo. É Dario Castello e Giovanni Picchi. São sonatas, canções e danças desses dois compositores. E com uma beleza bem típica dos grandes compositores dessa época, uma época tão rica em termos musicais e que persiste hoje com um som que agrada e nos comove e nos traz tantas sensações, as mais diversas. É uma música que nos atinge fundo, tanto nas suas manifestações mais alegres, mais felizes, quanto nas suas manifestações mais calmas e também nas mais tristes, mais melancólicas. Ou seja, é uma música muito linda e que mexe profundamente com o nosso emocional. Thank you. Thank you. Thank you.